197776. Após o desvio, se tiver condições de voo pelo, reporte para descida. O 976, salvador para instrumento, unidade de teto, 3 mil de visibilidade, chuva moderada. O 976, vento 040 graus, 06 nós. Autorização para o voo 991. Voo 1961, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida São Juno, transição do Altimo, via Pernambuco 44, seguro, apenas November 857, Monstro. Transponder 5443, controle Salvador 119.80. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Afirmativa, 3360, decolador 10, curva direita, nível... Perdão, autorizador 44, seguro, P98, velocidade contínua. Saída de São João, toco com 443, 198, motor. Bom, 1961, no correto, time pronto para puxar para acionamento. Voo 9776, desse mantém nível de voo 080, que é legal, no 013. 080, voo 9776, confirme? Afirmativo, 080, o que é legal, no 013. 080, que é legal, no 013, 9776, da Gol. O 9776, a torre nos informou de danos mínimos sem chuva. Estimativo. Salvador, bom dia, até 3171, no centro da Índia, para Guarulhos, 300, pronto agora. Eu estive no 71, 1 minuto, cópia. Adana. No 71, cópia. Cópia, 371. Autorizado Guarulhos, nível 300, decola da pista 10, curva à direita, subida São Juno, transição Motiva e upper do 10, Taubaté. Transponder 5442, controle Salvador 119.8. Desvio de Vova Duna. 300, decola da 10. Não copiou a saída, transição ótima, apresurou 10, Taubaté, 5442, transponder, 198, controle, está 3171, controle de saída. 3171, subida Sambo, Sierra Alfa, November, Vitor, Oscar, Uno. Saída Sambo, Uno, transição ótima, 3171. Vitor, Oscar, 3171. Sambo, Uno, gente. Também pronto para pushback acionamento. 71. Controle Gol 9776, na proa 169, autorizado DC 2000, proa 167 agora. Gol 9776, desça até 2500 pés inicialmente. E está autorizado o ILS, se tiver condições, percebe seu localizador. Seu localizador, é para Gol 9776. estacionamento Bono 961. Bono 961, ponte 4 autorizado, chame táxi. O 9776, tô obrigado por seguir para 2000 pés. O vento agora é de 320 graus, 0 nó. Ciência, descendo para 2000, gol 9776. Gol 9776, aprovando Duna agora, descendo para 2000. Ciência. Horas e 20 até na nova confins. Controle, Salvador, bom dia, bom 9759, informação. 1759, diz que mantenha nível de voo 120, que é legal, 90 no 3. 120, 90 no 3, está enviando a distinta para o 205, 5.7. 9776, complete aproximação, chame o turno 8, decimal 6. Ono no 8, 6, gol 9776. Paulo Salvador, gol 9776. Vai passar Duna agora. O 9776 continua a aproximação, reporte visual com o campo. Continua, vai reportar visual com o campo, 9776. Bom, 961, não mantenho ponto de espera. Mata. Situação de erosão no momento para o 9776. Pista molhada, sem chuva sobre o campo, vento agora 220 graus, 02 nós. Certo. Confirmando vento 020 graus, 02 nós. Confirma o vento, gol 9776, visual com a pista agora. 020 graus, 03 nós, pouso autorizado, pista na 0, pista molhada. Autorizado, pouso 9776, pista molhada. Uma linha mantém pista na zero. Ali mantém na zero, 9-1. 759, desça para 4 mil pés, que é legal no 094. Salvador para instrumento, 700 pés de teto, 4 mil de visibilidade sem chuva, sobre o campo. Sol aos 3-1, libere a direita, chamei, correção, libere a direita, táxi nessa frequência de Alfa Juliette até a ponte 1-0. Alfa Juliette nessa frequência é a ponte 1-0. 1961, decolagem autorizada, pistão a zero, vento 1, correção, vento 0, 10 graus, 02 nós, pista molhada. Inicial, 091. 093, Salvador, zero instrumento, teto de 700 pés, 4 meses de visibilidade e sem chuva. Bom, 961, decolado aos 33, chame controle Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 098, obrigado. Valeu, bom dia, gol no 961. Foro 901, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, foi utilizado direto líder. 360 direto líder, 901. Foro 759, desça para 2500 pés, utilizado ILS X-Free, está estabilizado no localizador. É 2500 pés, depois estará estabilizado no 7-9. Bom dia, 3171 no Porto, então 7, pushback na aeronave. 3171, aeronave da Gol, taxiando para ponte 10, fazemos já passar a retaguarda, está autorizado, chame táxi. Faz aeronave da Gol, retaguarda, puxa esse negócio, chama para táxi, 3171. Controle, bônus 759. Precisa. Na linha, restrição de 4 mil e pelo, pode prosseguir direto 200. Autorizado. Obrigado. No 093, desça para 4.010. NH1, no 0, no 4. 4.000, 0, no 4, 0, no 3. Em 2.500 pés, o voo 759 para prosseguir na descida. Autorizado 759, descima até 2.000 pés. 2.759. Passagem do Brasil, 2.000, bom dia. Uno 961, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 23.8. 251, 238, bom 991. Bom dia, pronto, cópia. Passageiro 2221, prepare a subida. Momo, transição, WhatsApp, ordem de cópia. 43171, PAB autonomia alternativa. 4 horas e 5, tamanho galeão, 179 agora. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste 104, taxi via Pati Índia. Pati, pode fazer 0-0-0, 0-0-0-4. Era do 2221, não cópia? Ativo. Autorizado barreiras, nível 160. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP. E é o IC-42. Transponder 5450, controle Salvador 119.8. Correto, Lagoana 759 Bom dia, continue por estimação, reparte visual com o campo. Informe que a altimeira na revista 700 pés. Sim, está chovendo sobre a pista? Negativo, chuva sobre o campo, porém pista molhada. Obrigado, reportar a vista. No 759, avistou a 1000 pés. No 759, pouso autorizado, pista na 0, vento agora 320 graus, 02 nós, pista molhada. Sim, no 759. Livre pouso, no 759. Número 093, prossiga para 2000 pés. 2000 pés, não. Prefeito na 7 hora ali, mantém pista na 0. Com ONU 759, solo 45, libere a próxima direita, saque-se nessa frequência via Alfa Juliette, ponte 09. Alfa Juliette 09, na pista escuta, ONU 759. Com a 759, confirme, liberou a pista? Já liberou a pista, 759, vai pro Alfa Juliette 9. Ok. Então, 3071, decolagem autorizada, pista na 0, vento agora 350 graus, 029. Decolagem na 0, 3071. Visão 093. Luna 093, chame turno 8, decimal 6. 8-6, 9-3. Chegou no 093, estabeleza. 13 anos, 7 anos, decolado 147, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 7 anos, chame controle 119, decimal 8. 19, 8, 3 anos, 7 anos. Gol no 093, bom dia, continue aproximando, são repartidos com o campo. A aeronave avistou a 1.000 pés, não chave sobre campo, pista molhada. 7 anos, 3, fortaleza. Zona, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3, 0, 0, está autorizado direto, Leda. 3, 0, 0, direto, Leda, 3, 1, 7, 1. Autorizado, pistola 0, vento 0, 10 graus, 03 mais. Luna 093, sala 51, libera direito, táxi via Alfa Juliette, ponto 08 nessa frequência. Alfa Juliette para o 8 nessa frequência. Maria 2281? Prossiga. Só me informa se alguma aeronave que decolou reportou alguma turbulência moderada ou interna decolagem. Negativo. Obrigado. São 3171 no chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Coro 238 no Recife, 3171, bom dia. Pushback, acionamento. Chefe, autorizado, chame táxi. 62, 4 horas e 15, Alterna Brasília. Taxi autorizado, via 43, Estação do Índio, reporte pronto no ponto de espera, altímetro na 04. Você não vai deixar, Sérgio? Reparte pronto no ponto de espera, altímetro 10014. Muita coisa agora, obrigado. Pronto, no ponto de espera. 3, 2, 1, autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 3, 4, 0 graus, 0, 2, 9. Alinha e decola, dono 0, passaremos 2, 2, 2, 1. Azul 4201, autorização Campinas, nível 3, 2, 0, informação 1. Azul 2001, prepara a subida São Voo 1, transição morte, vaguarde cópia. São Voo 1, transição morte, vaguarde cópia, azul 4201. 4597, dessa vez chegada a bonde para 4 mil pés, QNH 1-0 no 4. Esse dia para 4 mil, 1-0 no 4 ajustado, 3597.